Hoje ela tá fogo e hoje traz gelo. Que esses caras tá louco, tão brincando de gueto. Só que a minha levada tá soco, chego que nem vejo. Eu disse mais poder pras pretas, mais poder pros pretos. Dedico esse verso aqui pra quem quer assistir. Meu bem morrer por mal, morrer por mim. Meu mal vencer, meu bem, bem assim. É que eles pensam que eu não vi, só pensam que eu não. Talvez nem mereça o mundo, o céu não é o limite, mas enfim. Nem sou o do flow mais pesado, inferno e paraíso em mim. Só quero sustentar a fronteira e honrar o terreno pisado. Encaro esse mundo lotado de ratos, tudo começa sem paz. Alguns omitem os fatos, vejo invejoso implantado. A vida é traíra, mas também ensina quem vai continuar do lado. É a banca, é a escolha, Matrix bem metrificado. Por isso eu visito essa grada, não atravessa safado. Left BS no jogo, jogando na rua pra ser jogador. Já vi dar um troco sem truco, só quero meus mano no jogo. Me fizeram jogar jogo sujo, agora eu quero esse topo. Meus demônios direto sem rumo. Me assisti no mapa, o topo é dos bruxos. Se piar na pirraça, é só pomo nos puto. Meus demônios me prendem e eu me deparo com ruas em chamas. Pensamentos que tendem a me chamar um chegado que manja minha goma no portão me chama. Oferece um ferro e uma lombra, uma lombra e um ferro. Num rolê de chinelo é a distração pra esse mundo moderno que assombra. O hip hop não anda salvando vidas como antes. É um vento que sopra mais lento, em rimas pulsantes. Sem pulso, mas essa porra ainda vive constante. Tô entre gigantes, tô entre esses prédios todos. Sou o próprio rasante. Nego, conheça a loucura, conheça a noite escura. Saiba quem é você, note que isso nunca teve cura. É um simples poema que escrevo sem tema. Solidão é doença, numa casa gigante. Sou a poesia que cresce sem crença. E o mundo nunca foi melhor que isso mesmo. Sorte que escrevo assim não me sinto preso. Nesse plano hostil, da fonte que eu bebo. Não se fala tão cedo em outro nome, viu? Vim pra ser o final, só que é só o começo. Left BS no jogo, jogando na rua pra ser jogador. Já vi dar um troco sem truco, só quero meus mano no jogo. Me fizeram jogar jogo sujo, agora eu quero esse topo. Meus demônios direto sem rumo. Me assisti no mapa, o topo é dos bruxos. Se piar na pirraça, é só plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. É plomo nos puto. É plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. É plomo nos. É plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. É plomo nos. É plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. É plomo nos. É plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. Só plomo nos puto. É plomo nos. É plomo nos puto.